7, chama agora Recife, 125, ano, boa noite. 125, ano, boa noite. Salvador, o azul 4447, na posição 3, para o centro. Azul 4447, autorizado, estiver que sinal é portátil. Salvador Azul 4447, com 6262 no PLD, 1h54, alterna Salvador, seu táxi. Autorizado táxi, à direita, reporte Ponte Perdão no 0, pronto, que negar no 0 no 4, Azul 4447. Gente, autorizado táxi à direita, vai informar a Ponte Azul 4447. Azul 4447, autorizado a alinhar e decolar. Corrigindo, autorizado a alinhar e manter. Cabeceira no zero. Alinha e manter, 4447. Qual é o 47 autorizado de decolar, pista no 0, vento 130 graus, 109. A linha decola, 4447. Azul 44. Azul 4447, decolou 03, controle 120.8. 108, 4447. Controle Salvador, bom dia. Azul 4447, decolado Nadael, cruz a 2000. Sobe 200 na direto Bael. 200 direto Bael, 4447. Fizete, filete, quilo? Filete, quilo, prossigo. Bom dia, é uma solicitação de reboque e pushback da posição 7 do pátio 3 para a posição 5 do pátio 1. Autorizado, o Gillette Kilo, terremota 0743 para o portão 05, reporta no término. Afirmativo, reportarei. Azul 4447, chama agora o centro de Recife no 251. 251, 4447. Oi, bom dia, Webjet Whisky, Gillette Inc. Webjet Whisky, bom dia, você. Confirmando, é Webjet Whisky, Gillette Inc. Solicitando autorização, reboque do pátio 3 para o pátio principal, Inger 04. Tá livre, seguindo a reboque da aeronave companhia. Reporta no término, o Whisky Gillette. Sente, reporta. Solo Salvador, com azul Alfa Yankee Yankee, informa o término de cheque dos motores. Sente. 9Z, Juliette Kilo, finalizando o reboque. Obrigado, um bom dia. Bom dia.